atenção. O mais importante é inventar o Brasil que nós queremos. Aqui eu chutei o que eu preciso. Família tranquila é minha mina do meu lado. De rolé no mundo, rima após rima. Se fosse por dinheiro, irmão, eu já tinha parado. A sorte me acompanha, mas eu tava preparado. Espertos não me pegam com a nascendo. De cabeça erguida, escuta o que eu te falo. Já fechei boteco, mas nunca fechei com errado. Tudo já foi mais simples quando a gente se abraçava. Hoje tão distante, dividindo a mesma sala. O tempo é precioso, por isso ele não para. Os pés em Nova York, mas a mente não andara. Eu chorei, sorri, ganhei, perdi, subi, desci, sofri. Mas eu vivo, vivo, venci, fui, caí, tentei, ouvi. E eu sigo com a certeza como o sol que vai surgir. Certo como o sol que vai nascer. Certo como o sol que vai surgir e aquecer. Certo como o sol, como o sol que vai que nascer. Na fumaça do meu back XL, zero estresse. Soube que subiu mais um na kermesse. Na capa da Double XL, Deep Set. No meu gravador cassete, Fortal Leste. Tecnologia velha, rimas high-tech. Technique era minha sanidade, velho. Tu não sabe, bad vibes vou ter nos ares. Tu não sabe, forma da cidade. Tu não sabe, forma do meu bairro. Tu não sabe, sonhos que eu guardei as sete chaves. E eles querem minha grana, ou querem minha morte. Promovem o extermínio, dizem guerras e drogas. Mas se eu tiver os sonhos no seu headphone, hasta la vitória. Certo como o sol que vai nascer. Certo como o sol que vai surgir. Vai surgir, vai surgir. Certo como o sol que vai nascer. Certo como o sol que vai surgir e aquecer. Certo como o sol que vai nascer. Certo como o sol que vai surgir e aquecer. Certo como o sol vai surgir e aquecer. Thank you.